Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Inara, meu véu de luar. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar. Dizendo pra mim, vem me amar. Inara é minha queixa que me faz um bem. Não troco minha amada Inara por ninguém. Inara, Inara, é. Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, cura para minha dor. Oh, oh. Meu mel, meu tudo, minha flor. Se é pra falar de amor, eu falarei Inara, Inara. Inara, Inara, é. Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, seu corpo é o mar por onde quero navegar. E no meu colo te ninar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Inara, meu véu de luar. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar. Dizendo pra mim, vem me amar. Inara é minha queixa que me faz um bem. Não troco minha amada Inara por ninguém. Inara, Inara, pá. Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara. Inara, Inara, Inara, cura para minha dor. Oh, oh, oh. Meu, meu, meu, tudo, minha flor. Mas se é pra falar de amor, eu falarei Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, para minha dor. Oh, oh, oh. Meu nome, meu tudo, minha flor. Mas se é pra falar de amor, eu falarei. Inara, palma da mão. Seu corpo é uma por onde quero navegar.